Começando! O brincador sonoro de Ananindeua. Tudo pronto. Agora vamos estremecer tudo. Ladies and gentlemen! Vai dizer! Bora começando na presença! Mil graus. Tá valendo o CD ao vivo, viu, gente? E a galera já curtindo com a gente o nosso pancadão sonoro e versão. A gente vai chegando e detonando aqui no Zé da Horta. Bora pra cima. Tem periquita. Vai empurrando, vai detonando, é o Iverson das novidades. O pancadão sonoro Iverson. Nosso parceiro DJ Vandinho aí do Super Pancadão tá com a gente. Alô, Vandinho! Editora e galera de Bragança aqui do nosso ladinho também, valeu! Valeu, valeu, valeu. Nosso amigo Cid e toda a galera do Inversor também por ali, valeu! Perereca, no São Moraes, fica, fica perereca. No São Moraes, joga perereca no DJ Daniel. Joga, joga perereca no DJ. Joga perereca, joga, joga perereca. Vai no batidão, e vai no batidão. Joga em... Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Bora detonando, bora detonando. 5, 4, 3, 2, 1. Quando o inversão, dá-lhe a pancada. O pancadão sonoro. Amanhã, domingão, tem Mega Sound com os DJs Darinei Virtual e DJ Toninho da Cidade Nova, valeu! Amanhã, domingão, bora pra cima! Amanhã, domingão, também tem inversão de volta aqui no campo do Zé da Horta pra fazer uma grande festa. Bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra virar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos paus. Isso é o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha, pop live no comando. Minha águia dá o gritinho. Deixando batidão, e deixando batidão, e deixando batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, batidão, na pressão, pressão total, vai! Hoje eu tô fervendo, e ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, barro, tá caixa, tá dela, vai! Deixa, deixa, deixa gostosinho, deixa gostosinho, deixa gostosinho, deixa gostosinho, gostosinho, gostosinho. O Iverson vai detonando, detonando, detonando. Assim, assim, assim, assim, assim, ó. Vai pra cima, moleque. Olha a piaba como DJ tá. Empurra, empurra mais uma. Bora mais uma assim, ó. É uma atrás da outra, segura. Roça o piro. Escuta, nunca te caí. Você não cuidou bem de mim. É a pressão do pancadão. Dizendo que eu já sei que eu não pressão. Sei que eu mas eu te amo. Eu quero saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Nem vem, nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço. Se estou longe de ti. pancadão. Baile de favela, que a maconha. Baile de favela, pra São Rafael. Baile de favela, e os menores preparados pra poder cacetar dela. Nosso parceiro DJ Thiago Brezão da V8 Live por aqui com a gente. Alô, Thiaguinho, valeu! Parceirão do Pedrinho Virtual. Vênio o Cleito considerado. Já gravando o CD ao vivo, viu, gente? Bora de stream. Era isso que vocês queriam, é? Ei, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, joga pra cima, vai lá. Então toma! Gira, gira, mais uma, mais uma, mais uma. Próximo dia 7 tem inversão lá no Complexo do Distrito. Dia 9 a gente volta por lá de novo. E dia 14 aqui no Campo do Zé da Horta, nossa volta. Próximo sábado, dia é Pedro Mim. Dá um alô aí pra galera, vai. Sábado agora tem na quadra da Rosinha aqui no Zaré. E você é nosso convidado especial pra chegar com a gente aqui no Novo Iverso. DJ China insuperável. É mais que nome, é uma marca. Deixe logo abraçando essa galera que tá com a gente. Um alô pro nosso amigo Luciano e sua esposa Luísa tá com a gente de Bragança. Estão aqui curtindo o Novo Iverso pela primeira vez. Estão gostando do show, tão? Então bora pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. 5, 4, 3, 2, 1, lá vai mais um. Nosso amigo Piaba no Zab por ali também. Nosso amigo Rafinha também por ali com a gente, Sidney Ferreira. Toda a galera do Inversor aqui do nosso ladinho. Então vamos bater palma antes, assim, ó. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Vai, vai, vai. Tá gravando, tá? Tá gravando, tá? Tá. Se liga aí, Piaba, é o melão do gordinho, papai. Bora, gordinho. Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Tando toda na minha boca. Sei que você vai, eu suco ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Iverson. Iverson. Iverson. Fica virtual. DJ Pedrinho. DJ Pedrinho detonando. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa, deixa no escurinho, no escurinho. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. E joga a mãozinha pra cima, pro lado e pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. A galera do distrito já com a gente, valeu! E bora sacudindo, balançando, sacudindo. Bora mais uma, assim, virtual. E a pressão do nosso pancadão sonoro e versão de volta aqui no Campo do Zé da Horta. Amanhã, domingão, tem baixo.

Eu quero nesse batidão, e nesse batidão, e nesse batidão, batidão, batidão, batidão. Só quem gosta de curtir, joga a mãozinha pra cima, pra cima. Tem alguém do Paysandu aí, Jay? Tem alguém do Clube do Remo por aí também, Jay? E joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Joga pra cima, joga pra cima. Eu vou fazer uma parada diferente agora. Vem mulher, vem galopando, que o cavalo tá gostando. Vem mulher, vem galopando, que o cavalo tá gostando. Cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado. Cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado. Ela vai pra frente, ela toma letão. Ela vai pra trás, ela toma no... Ela vai pra frente. Ela toma letão. Ela vai pra trás, ela toma no... Ela vai pra trás, ela toma no... Na novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Roça. Roça o piru dela que elas gostam. Roça, roça o piru. Bora, meu Iver. Ela gosta. Ela gosta. Ela gosta de doidar. Aí no batidão, batidão, batidão, batidão já. Quando menor da desce, desce. Quando mandar você vir, tá bem. Vem periquita, vem, vem periquita. Vem periquita, vem, vem periquita. Faz esse jeito com suas mulheres. Vem bolando na pique. Vem, vem periquita, vem, vem periquita. Aí novinha, eu sou safadinho. Jogo na parede de burro de padarinho. Aí novinha, eu sou safadinho. E jogo na parede e te boto com carinho. Se não acredita, vou te falar. É só você escolher rapidinho ou devagar. Se eu empolgar, não vou parar não. Segura a novinha, é só botar da confissão. We took it all apart, but I'm wishing I'd stay. In the back room, something I heard you say. We didn't wanna call it too early. Now it seems a world away, but I miss the day. Are we ever gonna feel the same? Pianinho vai! Standing in the light till it's over. Out of our minds, someone has to draw a line. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. I don't even care if I know you're out of our minds. Eita pressão! Deixa no pianinho, deixa no pianinho, deixa no pianinho. Deixa no pianinho, pianinho, pianinho. Lá vem mais uma! Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Um abraço aí, nosso amigo Antônio, nosso amigo Luciano com a gente também. E o nosso amigo Edson de Bragança. Eles vieram curtir o show do Iverson. E hoje tá na pressão. Eu vou curtindo o Iverson. Ontem à noite, o bagulho foi incrível no escurinho. Bora, Carlos Produção. Aí é só marcante, eu vou ficar na. Já gravando o CD ao vivo, viu, gente? Bora pra cima, sim. A festa é nossa quando eu sair daqui. Hoje eu tô assim, eu vou curtir lá no Rubi. Eu quero uma princesa, eu tô daquele jeito, tá ligado? Só tem princesa, é o mega príncipe negro. Chega domingão, no nova dimensão. Curtindo a madrugada com a garrafa de Chandon. Pra finalizar, vai no badalo, só ver a novinha se acabar. A gente vai detonando no Iverson. Sabe aquela... A gente, então lá vai mais uma. Tantos sorrisos por... Bora, meu Iver. Você querendo meu... olhando e eu querendo ser. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante. Acredito em você. Bora, Iverson! Tô sabendo de tudo. Tô lendo seu recado. E a galera já chegando, já invadindo. O campo do Zé da Horta tá ficando bacana. E aí? Já já tem Sidney Ferreira também pra detonar. Aqui no nosso pancadão sonoro, Iverson. Enquanto isso, o Pedrinho Virtual vai só aquecendo o papai. Você quer, eu também tô querendo você. Tu quer. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, me sorte a nós. É o som das marcantes. Bora, Iverson. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Sonho toda noite com você. Iverson. Acordo na esperança de te ver. É DJ Pedrinho virtual. DJ Pedrinho. DJ Pedrinho. Virtual. DJ Pedrinho. Pedrinho virtual. E Sidney Ferreira estão na área. Reviver a nossa história. Reinventar o nosso amor. Como uma linda canção. Batilha com filme de amor. Lá vai a bala. Minhas ondas tudo poderão. Bora se ligar, cidade marcante. Pra você. Foi você. Arrente o fogo da paixão. Como o sol e o verão. A noite e o luar. Vivo sem você. Sua menina. Um abraço aí ao nosso parceiro Cida e sua família tá por aqui com a gente também, valeu! Vieram curtir o Iverson! Já já tem de vocês, espera aí! Mais uma, mais uma, mais uma! Olha as marcantes! Nossa galera de Bragança também por ali com a gente, valeu! Nosso parceiro DJ Júnior Amaral do Ourá também com a gente, valeu! Valeu! Via WhatsApp por aqui. E você? Hoje o sol nasceu mais cedo. Acho que a lua o deixou. Ficou escondido o dia inteiro tão só. Logo em seguida o tempo se fechou com chuva de dor. A lua nem brilhou essa noite. Parece até que ela perdeu sua cor. Tô na varanda, tô com saudade, eu penso em você. Queria tanto te abraçar e afogar toda essa dor. Estou como a lua, querendo mais beijo. Me sinto como o sol, escondido em segredos. As noites tão frias, não me posso ver longe de você. Você me faz tão bem. Eu preciso dizer a verdade, matar essa. Bora pra cima! Toda noite. Alô, Piaba! Tinha meu quarto, se você é o meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história. Essa música aqui, meu irmão, ficou marcada na história do Inversor, né, Biela? Lá em Cachoeira do Piriá. Bora pra cima! Já gravando o CD ao vivo, viu, gente? Bora chegar de inscrito! O som das marcantes. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Coisa linda, famosa, Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Bonita moça, gatinha negosa. A Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai. Um beijo à frente, olhar de serpente. A Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai. Ô Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara, ô Samara. Vai no batidão, e vai no batidão, no batidão, no batidão. Vai no batidão, vai no batidão. 5, 4, 3, 2, 1, lá vai. E as marcantes. Vamos com um beijo marcante. 1, 2, 3, vai! Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Nosso amigo DJ Vanzinho aí do Super Pancadão com a gente também. Um abraço pra você, maninho. Valeu! Valeu, valeu, valeu, valeu. DJ Cleito considerado também da W Show. Já gravando CD ao vivo. Nosso amigo Cida também por ali do nosso ladinho. Ele, nosso amigo Piaba dos Balões também. Nosso amigo Rafinha. E toda a galera do Inversão por ali. Já já tem Cid, né? Dance, vai dançando, dance, dance, vai dançando, dance, dance. Bora detonando, sacudindo assim, assim, assim. Então toma! E você? Fiz uma DR com o meu namorado. Dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado. Disse pra eu parar com esse meu rebolado. E falava toda hora que ia me tacar o taco. Se taco, taco, taco, taco. Senta, senta. senta, vai sentando, vai. Senta. Nosso amigo Santiago com a gente. Alô, Vandinho. O Santiago falou que hoje tu tá miado, meu irmão. É doido. Bora detonando assim, meu Iver! Pra você se ligar na pressão do Pancadão, Pancadão Sonora Inversão. Bora aqui, bora, Ciro, caqueado, vai no caqueado. 5, 4, 3, 2, 1, lá vai mais uma. Eu. Eita pressão! Vai joga. Joga a bundinha pra mim. Vai joga. Joga a bundinha pra mim. Esse é só os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer, no terceiro macetinho. Tu vai quica. Quica pra você. Quica pra você. Eu duvido. Sendo tão uma peça. Bora, inverso! Alô, distrito, bora chegar pra curtir com a gente a nossa noitada aqui no Zé Nota. Vai. Essa mina é braba, elas são tudo sem limite. Convoca as amigas porque hoje tá pro crime. A moreninha senta naquele pique. A lourinha senta naquele pique. A pretinha senta naquele pique. Tudo se manda serinho e a danada não resiste. senta, Vai no funk assim, ó. O fiel olha pra amante e começa a debochar. O fiel olha pra amante e começa a debochar. Solta aquela aí pra novinha rebolar. Então deixa comigo. Vai no guitarrinha e vai na guitarrinha. Só quem tá muito feliz aí, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz hoje aqui no Zé da Horta. E joga a mãozinha pra cima, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Agora tá todo mundo louco. Bora, Pancadão Inversão! Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão. Fim de semana é safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brotou na favela, vai pro mal. Vem pro Inversão! Pancadão Sonoro, é show! Inversão! Vai fazer. fazer mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira. Nosso amigo Cida também por aqui com a gente. Editora, galera do Inversor aqui do nosso ladinho. Aproveita que a mamadeira tá assim. Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho. Deixa ela pensar que o DJ Pedrinho é moleque. Deixa ela pensar que os filhos eles são bobinhos. Ela vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. Ela vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho. Deixa ela pensar que TH é molequinho. Deixa ela pensar que os filhos eles são bobinhos. Ela vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. Ela vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. O pai levanta a mão. Nós vamos curtir a vida. O pai levanta a mão. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Nosso amigo Antônio. Nosso amigo Luciano com a gente também. A nossa amiga Luísa. Nosso amigo Edson de Bragança por aqui com a gente também no nosso pancadão. Bora pra cima. Vamos beber. Bora, bora, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Escuta o nosso som. Pra comemorar eu vou fazer chover Xandão. Chove Xandão, chove Xandão. Estoura essa champanhe que elas ficam loucas. Começa a cavalar. Um abraço aí ao nosso, nosso amigo Preto do Inversor com a gente também, valeu. Um abraço, Preto. Exatamente, isto, nem falho. Com dinheiro, bota o papo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber, eu tô cheio de dinheiro. Bora que bora, bora que bora, bora que bora, assim nessa parada. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Olha aí, piaba, piaba, piaba, piaba, foda-se. Esse DJ é doce. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Vai no caqueado. Bora distrito, chegando, chegando. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Sabe o que ela quer? Estilo pop, vai. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Ela quer. Ela quer. E vai no batidão, no caqueado, caqueado. Que saudade da minha ex. Só quem tem saudade da ex ou do ex aí, joga a mãozinha pra cima e bora comigo, bora comigo. Só me cocina por ali com a gente também. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. É, é piaba. É mesmo. Eu quero com a minha ex. Só quem vai, vai, vai. Puta que pariu. Sabe por quê? Que se for da minha ex. Que se for da minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Ex é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que se for da minha ex. Que se for da minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Ex é, ex é, ex é, ex é, ex é, ex é, ex é, ex é, ex é, ex é, ex é, ex é, ex é, ex é, ex é, ex é, ex é, ex é, ex é. Bora na pressão do pancadão. É o Iverson. Pra dançar no Inversor. Inversor. Inversor. A pancada sonora do Pará. Música. Vitinho! A gente já gravando CD ao vivo pra você aqui no nosso pancadão. É pra dançar no Iverson. Bora fazer assim então, meu Iber. E vai no caqueado, vai que vai no caqueado, caqueado.